Bom dia, aqui o processo começou. Não sou do tipo que escreve se rima, rimou. Com uma mente borbulhando, sai uma rima, sai poema. De mim para você, e o tema nenhum problema. Aprendi com a minha mãe, observar tudo à minha volta. Quem me deu as mãos, quem me deu as costas. O que é meu, é meu. O que é seu, não vou pegar. Mas desanimo o otário que tenta me desanimar. É uma louca magia que me envolve essa arte. Rima do jeito que eu rimo, é assim, é de praxe. Então siga meus bons, acompanhe meu raciocínio. Se o amigo tu é o amigo, então quem é o inimigo? Nossa, que cheiro é esse? Tem alguém aqui pensando, eu não consigo respirar desse jeito. Fulano, os ventiladores estão ligados. O oxigênio voltou ao normal. Quem não acompanha bom raciocínio não vai achar legal. Eu canto meio lento, mas continuo cantando assim. Porque eu imito eu mesmo no começo, no meio e no fim. Eu tô ficando cansado, o gás tá acabando. Vou sair pra beber uma água, mas aí tô observando. Esse esforço vale um tesouro. Nada mais gratificante do que uma ideia na letra certa. A criação é um dom do ser humano bom. Só quem sabe escrever, interpretar, eleva o som. Esse esforço vale um tesouro. Nada mais gratificante do que uma ideia na letra certa. A criação é um dom do ser humano bom. Só quem sabe escrever, interpretar, eleva o som. Boa tarde, no céu a arte se manifesta, desperta a criatividade do poeta. Que se dedica e se entrega, não há limite, não há regra. Pro universo falta pouco, pra quem passou da atmosfera. O começo de uma nova era, de quem corre atrás e não espera. Fazendo que seu sonho se realize, transformando eles em meta. E quem contesta, não presta, corre perigo. Condenado a viver no vale das sombras, perdido. Tá fudido, se acomoda, seu bosta, vai se iludindo. A ideia aqui é outra, trabalho, sacrifício. Se manter vivo, sempre busca dos objetivos. À tarde, momento de reflexão e raciocínio. É o período que o corpo descansa, a mente ferve. Tá marcado 6 da tarde, compromisso não esquece. Com esse esforço vale um tesouro. Nada mais gratificante do que uma ideia na letra certa. A criação é um dom do ser humano bom. Só quem sabe escrever, interpretar, eleva o som. Com esse esforço vale um tesouro. Nada mais gratificante do que uma ideia na letra certa. A criação é um dom do ser humano bom. Só quem sabe escrever, interpretar, eleva o som. Boa noite, o tempo é propício. O tema é o motivo, motor possante. Avanço o homem, todo trabalho envolvido. Público atento, olhos que massacram o respeito. Tudo depende de uma única condição, o talento, disciplina vem com o tempo. Você detalha os erros, correr pra onde? Qual música? Pra quem jogar a demo? Saber do potencial, sentir a fome, atraso, frustra, lesma em calça, sai da aba, embaça. Zóio de Lula, preocupado como vestir, falar ou agir. Não é fórmula pra mim, rap é não me trair. Sou feliz sim, por um único motivo, estou vivo. Sigo o rima MC, não bandido. Escuto ideias nocivas, vejo jovem que admira. Poucas menções ao passado, família nada. Bate estima, vicia química, amor pelo verso. Liga o som, faz eco, Rio, Porto Alegre, Minas, Salvador. Com esse esforço vale um tesouro. Nada mais gratificante do que uma ideia na letra certa. A criação é um dom do ser humano bom. Só quem sabe escrever, interpretar, eleva o som. Com esse esforço vale um tesouro. Nada mais gratificante do que uma ideia na letra certa. A criação é um dom do ser humano bom. Só quem sabe escrever, interpretar, eleva o som.